Algumas canções como esta realmente marcam a vida da gente. Mas tem outras que, além de marcar, machucam demais. Você acendeu a luz da minha vida e me ensinou o jeito de amar você. Tirou todas as pedras do meu caminho e sozinho não sei mais viver. Você fez arder a chama do sentimento. Agora vem me dizer que tudo não passou de ilusão. Olha pra mim, não faz assim. Diz que é mentira. Ficar sem você, não me deixe agora. Tira do meu coração a solidão, esse castigo. Amor, não me enlouqueça, por favor, não me deixa. Fica comigo. Você fez arder a chama. Você não me deixe agora. Tira do meu coração a solidão, esse castigo. Amor, não me enlouqueça, por favor, não me deixa. Fica comigo.